Desperta e canta, grande Deus, Senhor, minha alma com fervor, pois muitos e preciosos bens a Ti tem dado com amor. Oh, que grande amor, oh,